Marilson Rocha e Eduardo Costa. Passou por aqui também Lucas Luco, Jorge Matheus, Jorge Henrique Rodrigo. Muita música boa e nosso programa tá só começando, né? Vem aí o segundo bloco. No segundo bloco tem pra você recordação do sertanejão e também as seis mais tocadas da semana. Olha, tem César Menotti Fabiano, Conrado Alexandre, Cristiano Araújo, Eduardo Costa, Gustavo Lima, Leonardo. Tudo isso pra você na sequência. Então não sai daí, intervalo rapidinho, já volto. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já voltei trazendo muito mais Central do Sertanejo pra você. Segundo bloco, agora abrindo com uma grande recordação, né? É o Central do Sertanejo Retrô, chegando aí com a dupla Gian e Giovanni. Essa música aí fez muito sucesso nos anos 90, né? Comecinho dos anos 2000. Tá aí Gian e Giovanni. Aperte o play. De repente você vem e diz que esse amor tá por um triz e nada fiz pra não deixar desabar por água abaixo essa paixão e me acusa sem razão de enganar seu coração. Pare, pense, tente refletir que você vai descobrir no seu espelho interior, nas imagens desse filme de emoções, os motivos e as razões dos conflitos desse amor. Quero ver se nessa tela cara a cara eu e você tem coragem de dizer falando sério que já não me ama. Eu duvido que você não tenha medo de me perder, que não morra de saudade do calor que tem a nossa cama. Pensando bem, revolvi nessa fita. Apague a luz, aperte o play, invente outra sessão. O recomeço desse amor sempre termina num beijo de paixão. Pense, tente refletir que você vai descobrir no seu espelho interior, nas imagens desse filme de emoções, os motivos e as razões dos conflitos desse amor. Quero ver se nessa tela cara a cara eu e você tem coragem de dizer falando sério que já não me ama. Eu duvido que você não tenha medo de me perder, que não morra de saudade do calor que tem a nossa cama. Pensando bem, removi nessa fita. Apague a luz, aperte o play, invente outra sessão. O recomeço desse amor sempre termina beijo de paixão. Quero ver se nessa tela cara a cara eu e você tem coragem de dizer falando sério que já não me ama. Eu duvido que você não tenha medo de me perder, que não morra de saudade do calor que tem a nossa cama. Pensando bem, revolvi nessa fita. Apague a luz, aperte o play, invente outra sessão. O recomeço desse amor sempre termina um beijo de paixão. Oh, oh, oh, oh, oh. Um beijo de paixão. Você conferiu

te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Quem quiser um coração cheio de amor e paixão, tenho pra dar e vender. Leva pra você. Pega eu e leva pra você. Se você tá sem ninguém e tá procurando alguém que te ame e dê prazer, pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Quero ser sua metade, a sua felicidade. Sou o seu amanhecer. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Tô contando as horas pra gente se ver. Quando você chegar, eu quero. Pra você, é a música do Leonardo, é o som mais tocado aqui no Central do Sertanejo e também em todas as rádios do Brasil, as rádios do segmento sertanejo. Essa música aí tá em sexto lugar, a sexta mais tocada, e no segmento sertanejo é a segunda mais tocada aqui no nosso Central. É a primeiríssima, Pega Eu Leva Pra Você, segundo Gustavo Lima, Foi Fiel. Essa música aí que já fez sucesso aqui pra caramba e agora tá voltando com força total. É o som do Gustavo Lima, que tá no novo CD e DVD. Gustavo Lima, com várias músicas românticas, né? Vários arrochas. E essa música Foi Fiel faz sucesso. Eduardo Costa, Os 10 Mandamentos do Amor, na terceira, é a terceira mais tocada. Eu tô indo nessa então, gente. Central do Sertanejo ficando por aqui, agradecendo o carinho da audiência de todo mundo. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Bom fim de semana, divirta pra caramba nesse fim de semana, tá bom? Muita paz, muita harmonia entre as pessoas. Um grande abraço, beijo pra todo mundo, até segunda, valeu! Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio.